Conversando com Deus. Capítulo 18. Poucas vezes eu vi o Senhor tão indignado. Deus não fica indignado. Isso prova que o Senhor não é Deus. Deus é, e pode ser tudo. Não há coisa alguma que não seja, e tudo, que Ele experimenta de si mesmo, experimenta em, como e por meio de você. É a sua indignação que você está sentindo. O Senhor está certo. Porque concordo com tudo, que disse. Eu sei que todo pensamento que lhe transmito você recebe através do filtro de sua experiência, sua verdade, seu discernimento, suas decisões e suas escolhas e declarações sobre quem é e quem escolhe ser. Não há outro modo de recebê-los. Não deveria ser de outra maneira. Bem, lá vamos nós novamente. Está dizendo que nenhuma dessas ideias e emoções são suas, que todo este livro poderia estar errado. Está dizendo que toda essa experiência de minha conversa com o Senhor poderia ser apenas uma compilação de meus pensamentos e sentimentos a respeito de alguma coisa? Considere a possibilidade de eu estar lhe dando seus pensamentos e sentimentos a respeito de alguma coisa, de onde supõe que eles vêm, de que estou cocriando com você as suas experiências, de que sou parte de suas decisões, escolhas e declarações. Considere a possibilidade de eu ter escolhido você, junto com muitas outras pessoas, para ser meu mensageiro, muito antes de este livro ser produzido. É difícil acreditar nisso. A manchete é: Países em desenvolvimento discutem os direitos dos trabalhadores. Sim. Nós tratamos detalhadamente desse assunto no livro 1. Contudo, eu falarei para este mundo, dentre outros modos, por intermédio de meus mestres e mensageiros. E neste livro direi a vocês que seus sistemas econômicos, políticos, sociais e religiosos são primitivos. Eu observo que quase todos vocês são arrogantes, e acham que são os melhores. Vejo-os resistindo a qualquer mudança ou melhoria que tire qualquer coisa de vocês, não importa a quem isso poderia ajudar. Eu repito que o seu planeta precisa de uma grande mudança na consciência. Na consciência de vocês. De um novo respeito por toda a vida e de uma compreensão mais profunda da relação que há entre todas as coisas. Ótimo. Continue. Bem, o Senhor é Deus. Se não quer que as coisas sejam como são, por que não as muda? A reportagem é sobre o que chamam de antiga discordância entre as nações industrializadas e os países em desenvolvimento a respeito dos direitos dos trabalhadores. Diz que os líderes de alguns países em desenvolvimento temem que uma campanha para ampliar os direitos dos trabalhadores crie um meio subreptício de impedir que seus produtos, fabricados com um baixo custo de mão de obra, cheguem aos mercados consumidores das nações ricas. Continuo afirmando que os negociadores do Brasil, da Malásia, da Índia, de Singapura e de outros países em desenvolvimento têm se recusado a formar um comitê permanente da Organização de Comércio Internacional que se encarregaria de criar uma política de direitos dos trabalhadores. Como eu já lhe expliquei, desde o início minha decisão foi dar-lhe liberdade para criar a sua vida, e, portanto, o seu eu, como deseja que seja. Você não poderá conhecer o seu eu como criador se eu lhe disser o que e como criar, e depois exigir ou fizer com que crie isso. Se eu agir assim, meu objetivo estará perdido. Mas agora vamos observar o que foi criado em seu planeta, e ver se isso não o deixa um pouco indignado. Vamos olhar para apenas 4 páginas de um de seus maiores jornais diários em um dia típico. Pegue o jornal de hoje. A que direitos a reportagem se refere? Está escrito, direitos básicos dos trabalhadores, como proibições de trabalho forçado, padrões de segurança no trabalho e uma garantia da oportunidade de negociar coletivamente. Está bem. Hoje é sábado, 9 de abril de 1994, e estou olhando para um jornal importante. Ótimo. Abram qualquer página. E por que os países em desenvolvimento não querem que esses direitos façam parte de um acordo internacional? Eu lhe digo por quê, mas primeiro vamos deixar claro que não são os trabalhadores desses países que se opõem a esses direitos. Os negociadores dos países em desenvolvimento são as mesmas pessoas, ou estão intimamente ligados a elas, que possuem e dirigem as fábricas. Em outras palavras, os ricos e poderosos. Sim. Abri na página 7. O que vê aí? Como nos tempos que antecederam o movimento dos trabalhadores na América, essas são as pessoas que se beneficiam com a exploração da classe operária. Você pode estar certo de que elas estão sendo assessoradas pelos poderosos dos Estados Unidos e de outras nações ricas, cujos industriais, que não podem mais explorar os trabalhadores em seus próprios países, estão subcontratando proprietários de fábricas nos países em desenvolvimento, ou construindo suas próprias fábricas nesses países, para explorar trabalhadores estrangeiros que ainda não estão sendo usados por outras pessoas para aumentar os seus lucros já enormes. Esses custos têm de cair. Isso não o tornou muito popular entre os americanos ricos e poderosos, de fabricantes de produtos farmacêuticos a companhias seguradoras, corporações médicas e empresários que têm de oferecer uma cobertura de apólice de seguros decente para seus trabalhadores. Pessoas que hoje ganham muito dinheiro terão de ganhar um pouco menos para os pobres da América terem direito a tratamento médico ilimitado. Isso não está tornando o Sr. Clinton o homem mais popular do país. Pelo menos não entre certas pessoas, que já provaram neste século que têm a capacidade de tirar um presidente de seu posto. Está dizendo? Mas a reportagem afirma que é o nosso governo, a administração atual, que insiste em que os direitos dos trabalhadores sejam parte de um acordo de comércio internacional. Estou dizendo que a luta entre aqueles que têm e aqueles que não têm é eterna e epidêmica em seu planeta. Sempre será assim enquanto os interesses econômicos, em vez dos humanitários, prevalecerem no mundo, enquanto o corpo, não a alma, for a maior preocupação do homem. Seu líder atual, Bill Clinton, é um homem que acredita nos direitos básicos dos trabalhadores, mesmo se seus industriais poderosos não acreditam. Ele está lutando corajosamente contra os interesses ocultos dos ricos. Outros presidentes americanos e líderes de todo o mundo foram assassinados por menos. Está dizendo que o presidente Clinton será assassinado? Bem, acho que o senhor está certo. Na página 14 do mesmo jornal há uma manchete, a recessão gera ódio na Alemanha. O subtítulo é, com os altos níveis de desemprego no pós-guerra, aumenta a separação de ricos e pobres. Digamos apenas que haverá forças enormes tentando tirá-lo da presidência. Eles precisam tirá-lo de lá, como fizeram com John Kennedy há 30 anos. Como ocorreu com Kennedy, Bill Clinton está fazendo tudo que os ricos odeiam. Não só insistindo no respeito aos direitos dos trabalhadores em todo o mundo, como ficando do lado dos mais fracos em praticamente todas as questões sociais. Por exemplo, ele acha que um tratamento médico adequado é direito de todos, possam ou não pagar os preços e honorários exorbitantes que a comunidade médica americana cobra. Sim. E o que diz essa reportagem? Que há uma grande insatisfação entre os engenheiros, professores, cientistas, operários, carpinteiros e cozinheiros desempregados. A nação enfrenta dificuldades econômicas, e há uma sensação geral de que o fardo não foi justamente distribuído. É verdade. Não foi. A reportagem diz o que causou tantas demissões. Sim. Diz que os desempregados são trabalhadores cujos patrões se mudaram para países onde a mão de obra é mais barata. A reportagem também salienta que quando há demissões, as mulheres são as primeiras a ser dispensadas do serviço. Diz que as mulheres representam mais da metade dos desempregados no país, e quase dois terços no leste. Nós temos uma lei de direitos iguais de moradia, que proíbe a discriminação com base em raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, na incapacidade ou na composição familiar. Contudo, muitas comunidades locais fizeram pouco para acabar com essa discriminação. Muitos neste país ainda acham que uma pessoa deveria poder fazer o que quer com a sua propriedade privada, inclusive alugá-la ou não para quem escolher. Ah! Eu gostaria de saber se muitas pessoas que leram este jornal hoje, viram a conexão entre as reportagens das páginas 7 e 14. É claro. Bem, eu continuo a afirmar, apesar do fato de que a maioria de vocês não quer ver ou admitir, que seu mecanismo socioeconômico discrimina sistematicamente classes de pessoas. Vocês não estão fornecendo oportunidades iguais, embora digam que estão. Precisam acreditar em sua mentira sobre isso, mas para se sentirem bem em relação a si mesmos, em geral se ressentem de quem lhes mostra a verdade. E negam todas as evidências que lhes são apresentadas. A sua é uma sociedade de avestruzes. Bem, o que mais há no jornal de hoje? Mas se todos os locadores pudessem fazer essas escolhas, e se elas tendessem a refletir uma consciência de grupo e uma atitude generalizada em relação a certas categorias e classes de pessoas, todos os segmentos da população poderiam perder sistematicamente as oportunidades de encontrar lugares decentes para viver. E, na ausência de uma moradia decente, os barões da terra e proprietários de cortiços poderiam cobrar preços exorbitantes por habitações horríveis, fornecendo pouca ou nenhuma manutenção. E mais uma vez os ricos e poderosos espoliariam as massas, desta vez usando o disfarce dos direitos de propriedade. Bem, os proprietários de imóveis deveriam ter alguns direitos. O que você deve se perguntar é, por que as pessoas devem ser obrigadas a fazer isso? E quando os direitos de poucos vão contra os direitos de muitos? Essa é, e sempre foi, a pergunta feita por toda a sociedade civilizada. Haverá um tempo em que o maior bem de todos suplantará os direitos individuais? A sociedade tem uma responsabilidade para consigo mesma? Suas leis de direitos iguais de moradia são o seu modo de dizer sim. E a incapacidade de cumprir e pôr em vigor essas leis é o modo de os ricos e poderosos dizerem, não, tudo, que importa são os nossos direitos. Mais uma vez, seu atual presidente e sua administração estão debatendo isso. Nem todos os presidentes americanos desejaram tanto enfrentar os ricos e poderosos em ainda outra frente. Na página 4 há uma reportagem com o título, Nova Pressão Federal, para acabar com a discriminação relativa à moradia. Está escrito o que, os órgãos federais que regulamentam a moradia, estão traçando um plano para obrigar as pessoas a juntar esforços, a fim de acabar para sempre com a discriminação racial nessa área. Eu percebo isso. A reportagem diz que os funcionários da administração Clinton que tratam da moradia fizeram mais investigações sobre a discriminação nessa área no breve tempo em que ocuparam seus cargos do que foram feitos nos 10 anos anteriores. Um porta-voz da Fair Housing Alliance, um grupo consultivo em Washington, disse que a insistência da administração Clinton em que as leis de direitos iguais de moradia fossem cumpridas era algo que eles haviam tentado durante anos que outras administrações fizessem. A sua é uma raça muito primitiva, em que a força é tudo, que vocês compreendem. Não existe uma verdadeira lei em seu planeta. A verdadeira lei é a lei natural, que não pode nem precisa ser explicada ou ensinada. É observável. A verdadeira lei é aquela pela qual as pessoas aceitam voluntariamente ser governadas, porque são governadas por ela naturalmente. Por isso, sua aceitação não é tanto uma concordância, mas sim um reconhecimento mútuo de que é assim. Essas leis não precisam ser impostas. Já o foram, por meio do simples expediente da consequência inegável. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Os seres muito evoluídos não batem nas cabeças uns dos outros com um martelo, porque sabem que isso dói. Não o fazem com ninguém, pelo mesmo motivo. Os seres evoluídos observaram que se você batesse em alguém com um martelo, essa pessoa ficaria machucada. Se continuasse a fazê-lo, ficaria zangada. Se continuasse a deixá-la irritada, ela encontraria um martelo e acabaria revidando. Portanto, os seres evoluídos sabem que se você bater em alguém com um martelo, estará batendo em si mesmo com ele. Não faz diferença se tem mais martelos, ou um martelo grande. Cedo ou tarde será machucado. Esse resultado é observável. Os seres não evoluídos, primitivos, observam a mesma coisa. Simplesmente não se importam com isso. Os seres evoluídos não querem entrar no jogo de quem tiver o maior martelo vence. Os seres primitivos não jogam outra coisa. Acontece que esse é um jogo em grande parte masculino. Na sua espécie, muito poucas mulheres querem jogar martelos que machucam. Elas jogam um novo jogo. Dizem, se eu tivesse um martelo, tentaria produzir justiça, liberdade e amor entre meus irmãos e minhas irmãs, em toda esta terra. E por isso o atual presidente faz ainda mais inimigos entre os ricos e poderosos, industriais, fabricantes de remédios e companhias de seguro, médicos e conglomerados médicos e investidores em imóveis. Todas as pessoas com dinheiro e influência. Como foi observado antes, não será fácil para Clinton governar a nação. Mesmo enquanto isso está sendo escrito, abril de 1994, a pressão aumenta sobre ele. Sua edição do jornal de 9 de abril lhe diz mais alguma coisa sobre a raça humana? Bem, voltando à página 14, há uma foto de um líder político russo brandindo seus punhos. Debaixo dela há uma reportagem com o título, Deputado agride colegas no parlamento. A reportagem observa que ele se meteu em outra briga ontem, esmurrando um oponente político e gritando em seu rosto, eu vou fazê-lo apodrecer na cadeia. Vou arrancar a sua barba fio por fio. E você se pergunta por que as nações entram em guerra. Eis aí um líder de um grande movimento político, e nos salões do parlamento ele tem de provar a sua masculinidade agredindo seu oponente. Está dizendo que as mulheres são mais evoluídas do que os homens? Eu não julgo isso. Simplesmente observo. Veja bem, a verdade, como a lei natural é observável. Mas qualquer lei que não é natural não é observável, e por isso precisa ser explicada para vocês. É preciso lhes dizer porque é para o seu próprio bem. Isso tem de ser demonstrado para vocês, o que não é uma tarefa fácil, porque se uma coisa é para o seu próprio bem, é evidente por si mesma. Somente o que não é evidente por si mesmo precisa ser explicado. É preciso uma pessoa muito incomum e determinada para convencer as pessoas de algo que não é evidente por si mesmo. Foi com esse objetivo que vocês inventaram os políticos. E o clero? Os cientistas não dizem muito. Em geral não são muito loquazes. Não tem de ser. Se conduzem uma experiência que é bem sucedida, simplesmente lhes mostram o que fizeram. Os resultados falam por si mesmos. Por isso os cientistas costumam ser pessoas de poucas palavras. Não tem de ser de outro modo. O motivo é que seu trabalho é evidente por si mesmo. Além disso, se sua experiência não foi bem sucedida, não tem coisa alguma a dizer. Isso não acontece com os políticos. Mesmo se eles fracassaram, falam. De fato, às vezes quanto mais fracassam, mais falam. O mesmo é verdadeiro no que diz respeito às religiões. Quanto mais elas fracassam, mais falam. Contudo, eu lhe digo que a verdade e Deus se encontram no mesmo lugar, no silêncio. Quando você encontra Deus e a verdade, não é preciso falar sobre isso, porque é evidente por si mesmo. Se você fala muito sobre Deus, provavelmente é porque ainda o está procurando. Não faz mal. Apenas saiba o ponto em que está. Sim. De fato. E o mesmo é verdadeiro para os seus leitores. Mas estávamos falando sobre a criação. No início deste capítulo, você me perguntou por que, se eu não gostava do que via na Terra, não o mudava. Eu não julgo o que vocês fazem. Simplesmente o observo e descrevo de vez em quando, como tenho feito neste livro. Mas agora devo lhe perguntar, esqueça as minhas observações e descrições, como você se sente a respeito do que tem observado das criações de seu planeta? Você leu reportagens de apenas um dia de seu jornal, e até agora descobriu que as nações se recusam a garantir os direitos básicos dos trabalhadores. Os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres devido a uma depressão na Alemanha. O governo americano tem de obrigar os proprietários de imóveis a cumprir as leis de direitos iguais de moradia. Um líder poderoso diz a seu oponente político, eu vou fazê-lo apodrecer na cadeia. Vou arrancar a sua barba fio por fio, enquanto lhe dá um soco e o atira no chão, durante uma sessão legislativa na Rússia. Esse jornal tem algo mais para me mostrar sobre a sua sociedade civilizada? Mas os mestres falam sobre Deus o tempo todo. É o que nós fizemos neste livro. Bem, há uma reportagem na página 5 com o título, Os civis são os que mais sofrem na guerra civil angolana. O subtítulo é, Nas áreas rebeldes, os oficiais vivem luxuosamente enquanto milhares morrem de fome. Você ensina aquilo que escolhe aprender. E, sim, este livro fala sobre Deus, bem como sobre a vida, o que o torna um bom exemplo. Você se dedicou a escrevê-lo porque ainda está me procurando. Já basta. Estou entendendo o quadro. E isso é apenas o jornal de um dia? Um caderno do jornal de um dia. Eu não saí do caderno, ah! Por isso eu repito, seus sistemas econômico, político, social e religioso são primitivos. não farei coisa alguma para mudar isso, pelos motivos que apresentei. Vocês devem ter livre arbítrio no que diz respeito a essas coisas, para poderem experimentar o meu objetivo mais elevado para vocês, que é se conhecerem como Criador. E depois de milênios, foi até esse ponto que vocês evoluíram, foi isso que criaram. Isso não o deixa indignado? Contudo, você fez uma coisa boa. Veio a mim em busca de conselhos. Repetidamente a sua civilização tem se voltado para Deus, perguntando, onde nós erramos? Como podemos melhorar? O fato de vocês terem sistematicamente ignorado os meus conselhos não me impede de oferecê-los de novo. Como um bom pai, estou sempre pronto para fazer uma observação útil quando me pedem. Também como um bom pai, desejo continuar a amá-los mesmo se sou ignorado. Por isso, estou descrevendo as coisas como realmente são. E estou lhe dizendo como pode se sair melhor. Estou fazendo de um modo que o deixa um pouco indignado, porque quero chamar a sua atenção. Vejo que tenho de fazer isso. O que poderia causar a grande mudança de consciência da qual o senhor falou repetidamente neste livro? Há uma pequena mudança acontecendo. Nós estamos pouco a pouco tirando do bloco de granito, que é a experiência humana, seu excesso não desejado, como um escultor tira o excesso para criar e revelar a verdadeira beleza da escultura final. Nós? Você e eu, por meio do nosso trabalho nesses livros, e em muitos outros, todos mensageiros. Os escritores, artistas, produtores de televisão e cinema. Os músicos, cantores, atores, dançarinos, professores, xamãs e gurus, 05 políticos, líderes, sim, há alguns muito bons e sinceros, médicos, advogados, sim, há alguns muito bons e sinceros, as mães, os pais, as avós e os avós em salas de estar, cozinhas e pátios dos fundos de toda a América, e de todo o mundo. Vocês são os precursores, os anunciadores. E a consciência de muitas pessoas está mudando. Por sua causa. Será preciso uma calamidade mundial, um desastre de gigantescas proporções, como alguns têm sugerido? A Terra deve se inclinar em seu eixo, ser atingida por um meteoro, fazer desaparecer todos os seus continentes, antes de as pessoas ouvirem. Devemos ser visitados por seres de outros planetas e ficar loucos de medo antes de termos visão suficiente para perceber que somos todos um. É preciso que todos enfrentemos a ameaça da morte antes de sermos galvanizados para encontrarmos um novo modo de viver. Esses eventos dramáticos não são necessários, mas poderiam ocorrer. Ocorrerão? Você acha que o futuro pode ser previsto, mesmo por Deus? Eu lhe digo que o futuro pode ser criado. Crie-o como quiser. Mas o senhor disse antes que na verdadeira natureza do tempo não há futuro, que todas as coisas acontecem no momento atual, no momento eterno do agora. Isso é verdade. Bem, esses terremotos, essas enchentes e esses meteoros estão atingindo o planeta agora, ou não? Não me diga que Deus não sabe. Você quer que essas coisas aconteçam? É claro que não, mas o senhor disse que tudo que irá acontecer já aconteceu, está acontecendo agora. Isso é verdade, mas o momento eterno do agora também está eternamente mudando. É como um mosaico, que está sempre lá, mas sempre mudando. Você não pode pestanejar, porque será diferente quando abrir os olhos de novo. Observe, olhe. Está vendo? Lá vai ele novamente, eu estou sempre mudando. O que faz o senhor mudar? Sua ideia sobre mim. Seu pensamento sobre tudo é o que faz tudo mudar, instantaneamente. Às vezes a mudança no todo é sutil, praticamente imperceptível, dependendo do poder do pensamento, mas quando há um pensamento forte, ou coletivo, há um impacto tremendo, um efeito incrível. Tudo muda. Então, haverá o tipo de grande calamidade mundial a que o senhor se refere? Não sei. Haverá? Você decide. Lembre-se de que está escolhendo sua realidade agora. Eu escolho que isso não aconteça. Então não acontecerá. A menos que se deixe que aconteça. Lá vamos nós de novo. Sim. Você deve aprender a conviver com a contradição. E deve compreender a maior verdade, nada importa. Nada importa? Eu explicarei isso no livro 3. Bem, está certo, mas não gosto de ter de esperar por essas coisas. Já há muito aqui para você assimilar. Dê um tempo para si mesmo. Um pouco de espaço. Podemos continuar mais um pouco? Sinto que o senhor está se despedindo. Sempre começa a falar assim quando está prestes a se despedir. Eu gostaria de falar sobre algumas outras coisas, como, por exemplo, seres de outro planeta, eles existem. Na verdade, também vamos falar sobre isso no livro 3. Ah, por favor. Fale apenas um pouco sobre esse assunto agora. Você quer saber se há vida inteligente em outras partes do universo? Sim. É claro. É tão primitiva quanto a nossa. Algumas formas de vida são mais primitivas, outras, menos. E algumas são muito mais avançadas. Já recebemos a visita de seres extraterrestres? Sim. Muitas vezes. Com que objetivo? Pesquisar. Em alguns casos ajudar gentilmente. Como eles ajudam? Ah, dão um apoio de vez em quando. Por exemplo, certamente vocês têm consciência de que fizeram mais progressos tecnológicos nos últimos 75 anos do que em toda a história da humanidade. Sim. Creio que sim. Você acha que tudo, de aviões supersônicos a chips de computadores que vocês implantam em seus corpos para regular seus corações, veio da mente do homem? Bem, sim. Então por que o homem não os inventou há milhares de anos? Não sei. Creio que a tecnologia não estava disponível. Quero dizer, uma coisa leva a outra, mas a tecnologia inicial não existia. É tudo um processo de evolução. Você não acha estranho em um processo de evolução de 1 bilhão de anos haver, no espaço de 75 a 100 anos, uma grande e súbita compreensão? Não vê que foge ao padrão o fato de muitas pessoas agora neste planeta terem visto o aparecimento de tudo, do rádio ao radar e à eletrônica, em suas vidas? Não percebe que o que aconteceu aqui representa um grande salto? Um passo para a frente de tal magnitude e proporção que desafia toda a lógica. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que considere a possibilidade de estarem sendo ajudados. Se estamos sendo ajudados tecnologicamente, por que não estamos sendo ajudados espiritualmente? Por que não estamos tendo alguma ajuda com essa mudança de consciência? Vocês estão tendo? Eu estou. O que você acha que é este livro? HMMM. Além disso, todos os dias novas ideias, novos pensamentos e novos conceitos estão sendo colocados diante de você. O processo de mudar a consciência, aumentando a consciência espiritual de todo o planeta, é um processo lento. É preciso tempo e grande paciência. Vidas inteiras. Gerações. Mas pouco a pouco vocês estão chegando lá. Estão mudando gradualmente. A mudança ocorre devagar. E o senhor está me dizendo que seres extraterrestres estão nos ajudando nisso? Sim. Eles estão entre vocês agora, em grande número. Eles os ajudam há anos. Por que não se mostram? Não revelam quem são? Isso não tornaria o seu impacto muito maior? Seu objetivo é ajudá-los na mudança que vem que a maioria de vocês deseja, não criá-la, encorajá-la, não forçá-la. Se eles revelassem quem eram, vocês seriam forçados, pelo mero poder de sua presença, a prestar-lhes muitas homenagens e a dar muita importância às suas palavras. É preferível que as pessoas revelem a sua própria sabedoria. A sabedoria que vem de dentro não é facilmente ignorada como a que vem de fora. Você tem de acreditar mais naquilo que criou do que naquilo que lhe disseram. Nós algum dia os veremos, conheceremos esses visitantes extraterrestres como realmente são? Ah, sim. Virá o tempo em que suas consciências se elevarão e seus medos desaparecerão, e eles se mostrarão para vocês. Alguns desses seres já fizeram isso, com uma pequena quantidade de pessoas. E quanto à teoria, que cada vez se torna mais popular, de que esses seres são malévolos? Há alguns que querem nosso mal? Há alguns seres humanos que querem o seu mal? É claro que sim. Alguns desses seres, os menos evoluídos, podem ser julgados por vocês do mesmo modo. Contudo, lembre-se de minha recomendação. Não julgue. Ninguém faz nada errado, dado seu modelo do universo. Alguns seres avançaram em sua tecnologia, mas não em seu pensamento. Sua raça é até certo ponto assim. Mas se esses seres malévolos são tão tecnologicamente avançados, é claro que poderiam nos destruir. Como impedi-los? Vocês estão sendo protegidos. Estamos? Sim. Estão tendo a oportunidade de cumprir o seu próprio destino. Sua consciência criará o resultado. Que significa? Que nisso, como em todas as coisas, o que você pensa é o que obtém. Que o que teme é o que atrairá. Que aquilo a que resiste é o que persistirá. Que aquilo para o que você olha desaparece, dando-lhe uma chance de recriá-lo repetidamente, se desejar, ou bani-lo para sempre da sua experiência. Que aquilo que escolhe, experimenta. HMMM. Por alguma razão não parece ser assim em minha vida. Por que você duvida do poder? Duvida de mim. Provavelmente essa não é uma boa ideia. Definitivamente não.